Jesus, aviva, aviva o povo de Deus. No dia de Pentecostes, o fogo do céu caiu, a igreja se alegrou, maravilhas aconteceram. Pedimos para repetir, o profeta também pediu. Aviva, Senhor, aviva, com fogo que do céu caiu. Aviva, Jesus, aviva, aviva o povo seu. Aviva, Jesus, aviva, aviva o povo. Igreja viva, queremos mais do seu poder. Aviva, Senhor, seu povo. Jesus, não nos deixes morrer. Fale em nosso meio, queremos sua voz ouvir. Aviva, Senhor, seu povo, agora que vem te pedir. Aviva, Jesus, aviva, aviva o povo seu.